dato al dottor Gianni. Io ho andato con questo audio tra era IVA, se possiamo girare un botto qui. Gente, nós informamos aqui, nós informamos o fiscal de pátio sobre a solicitação, já entrou em contato com o senhor? Ainda não, nós estamos no pátio 3 aguardando a presença de algum deles para informarmos, mas até agora não apareceu ninguém. Gente, vamos fazer um novo contato. Muito obrigado, hein? Charlie, equipe do Pátio 3 está ciente, autorizado. Ok, senhor. Obrigado. Informaremos ao término em apenas 3 minutos.